A Sura do Estrondo. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Al-Qari'ah. O Estrondo. Mal-Qari'ah. Que é o Estrondo? Wa ma adraka mal-Qari'ah. E o que te faz inteirar-te do que é o estrondo? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Ocorrerá um dia quando os humanos forem como as borboletas espalhadas. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. E as montanhas como a lã corada, cardada. فَأَمَّا مَنْ ثقلت موازينه. Então, quanto àquele cujos pesos em boas ações forem pesados, فهو في عيشة راضية. Estará em vida agradável. وأما من خفت موازينه. E quanto àquele cujos pesos em boas ações forem leves, فأمه هاوية. Sua morada será um abismo. وما أدراك ما هي. E o que te faz inteirar-te do que é este abismo? نار حامية. É fogo incandescente.